Parece até um sonho impossível de acontecer. Mas sinto os seus olhos com intimidade, esperando você responder. Você não me censura e abre um sorriso, chego a flutuar. Mas logo vai embora, me deixando pensativo, aonde te encontrar? Diz pra mim por que está fugindo. Foi um desamor que alguém causou. Sei que um novo amor será bem-vindo. Deixa eu te cuidar, curar a dor. Não esconda o que está sentindo. Esse trauma eu sei que vai passar. Com o amor se esquece o outro. Então vem me amar. Se alguém não merecia você, nem dá pra dizer o que estou sentindo. Olhem meus olhos, eu não tô mentindo. Dá mais uma chance pro amor. Te prometo que vou dar valor, vou te completar. Nesse momento tão triste de conviver, sei que não é fácil, mas devo dizer, vira essa página, acabou porque não tinha de ser. Esse amor pra você, que é tão especial, não foi sua culpa. Comece algo novo, não tem mais desculpa. Levanta comigo, também sou amigo, tenho pra te dar amor, calor e abrigo. Diz pra mim por que está fugindo. Foi um desamor que alguém causou. Sei que um novo amor será bem-vindo. Deixa eu te cuidar, curar a dor. Não esconda o que está sentindo. Esse trauma eu sei que vai passar. Com o amor se esquece o outro. Então vem. Pro amor, te prometo que vou dar valor, vou te completar.